Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Feliz ano novo pra todo mundo, estamos começando 2014, começando em alto estilo, num Criadores e Criaturas especial pra você. Vamos lá então, começando com, lógico, New Year's Day, do U2, só que numa versão diferente e devagarzinha. O rei chegou e já mandou tocar os sinos na cidade inteira. É pra cantar os hinos, achei a bandeiras. E eu que sou menino muito obediente, estava indiferente, logo me comovo pra ficar contente, porque é ano novo. Há muito tempo que essa minha gente vai viver na buque. É o mesmo batente, é o mesmo batuque. Já ficou descrente, é sempre o mesmo truque. Quem já viu de pé o mesmo velho ovo, hoje fica contente porque é ano novo. A minha nega me pediu um vestido novo e colorido pra comemorar. Eu disse, finja que não está descalça, dance alguma valsa, quero ser seu par. E a meu amigo que não vê mais graça, todo ano que passa só lhe faz chorar. Eu disse, homem, tenha seu orgulho, não faça barulho, quem não vai gostar. E quem for cego, veja de repente todo azul da vida. Quem estiver doente, saia na corrida. Quem tiver presente, traga o mais vistoso. Quem tiver juízo, fique bem ditoso. Quem tiver sorriso, fique lá na frente. Pois vem do valente, tão leal o seu povo. Porque fica contente, porque é ano novo. O rei chegou me chamando tocar os sinos na cidade inteira. Pé pra cantar os hinos, achei a bandeiras. E eu que sou menino muito obediente, estava indiferente, logo me comovo pra ficar contente, porque é ano novo. Há muito tempo que essa minha gente vai vivendo a buque. É o mesmo batente, é o mesmo batuque. Já ficou descrente, é sempre o mesmo truque. Quem já viu de pé o mesmo velho ovo, hoje fica contente, porque é ano novo. A minha nega me pediu um vestido novo e colorido pra comemorar. Eu disse, finja que não está descalça, dance alguma valsa, quero ser seu par. E a meu amigo que não vê mais graça, todo ano que passa só lhe faz chorar. Eu disse, homem, tenha seu orgulho, não faça barulho, quem não vai gostar. E quem for cego, veja de repente todo azul da vida. Quem estiver doente, saia na corrida. Quem tiver presente, tá com mais vistoso. Quem tiver juízo, fique bem ditoso. Quem tiver sorriso, fique lá na frente. Pois vento valente, tão leal o seu povo. O rei fica contente porque é ano novo. I said I might need to bust some spoons on. If we took a holiday, a little time to get away, just one day out of life, it would be so nice. Holiday, celebrate, it would be so nice. Why don't you give us a little something? Check it out, y'all. I dishwash hip-hop non-stop. Down in New Zealand and you feel the beat drop. We work so hard just to live and survive, and we're just lucky like y'all. Feeling the vibe from my feet to my toes, then you know how it goes. I eat beats like snacks, fat tracks and microphones. Lay back like Jack with the glass and Malo, and you know I'm on butts with that funky ass flow. So my spider sense is started to tingle. I'm heated up like a booty court single. From Auckland to Japan, around the world in a rush. My girl says that I work too much, but soon I'm gonna crash like a tidal wave. And I fall on the beach cause it's a holiday, and I chill in the shade cause I'm lemonade. Well, my name is G Love and that's my brother Jack J. Holiday, celebrate, it will be so nice. Holiday, celebrate, it will be so nice. I walk 37 miles of barbed wire. I got a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside. Yeah, made out of rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top. Yeah, made out of a human skull. So come on, darling, take a little walk with me. Tell me now, who do you love? Baby, say, who do you love? Say, who do you love? Focus on this, the introductionist. Yet more the lyricist in this rap metropolis. More like an activist who will give it to you all. Presentation will make you have a ball. Sounds dark, conceiver, causing you to meditate. Manipulate the lines with the nautical legislate. We're far from the face, cause we never fake move. But jealous mofo seems to just disapprove of tough. Now who the hell it be having a fit? Well, he ain't got shh, that's why he said grips. But I identify that it rips. But this consists of nonsense, nothing less than BS Westside. Who can reign with the honor around the manor? True entertainer, revival of the true art form of hip hop. Explore non-stop, entertain you till you drop. Well, who do you love? Say, who do you love? festa aqui, os seus criadores e criaturas de hoje. O primeiro de 2014, um especial de ano novo pra você. Tivemos agora então Lou Bega cantando Give It Up do KC and Sunshine Band. Antes, Jack Johnson com Holiday da Madonna. E ainda teve duas músicas alusivas à data de hoje. Moraes Moreira com Ano Novo, de Chico Buarque. E New Year's Day do U2 numa versão bossa nova, tranquilinha. Criadores e criaturas. Vamos em frente, segue a festa. Rio Lewis and the News. Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar, não vou mais. trata, me chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Song. You ready? Bye-bye, love. Bye-bye, sweet caress. Hello, rock and roll antigo aqui no Criadores e Criaturas. Teve Crossroads do Robert Johnson cantado pelo Rush. Antes teve Bye Bye Love dos Everly Brothers na versão do Brian Setzer. Brian Setzer, para quem não sabe, era o vocalista dos Stray Cats. Antes ainda teve Pé na Estrada, versão de Hit the Road Jack do Ray Charles, cantados por uma banda chamada Mo Horizons. São dois DJs alemães que são apaixonados por música brasileira e sempre inventam uma moda enfiando uma voz brazuca no meio. Abrimos ainda com Hugh Lewis and the News, Shake, Rattle and Roll, do Big Joe Turner, que depois o Bill Haley and His Comets deixaram famosíssima. Daqui a pouquinho tem mais, fica aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Primeiro dia de 2014, estamos aqui com Criadores e Criaturas especial de Ano Novo, em ritmo de festa total, clima lá em cima. Vamos começar com essa aí, ó. Harry's House Band, Don't Worry Be Happy, do Bobby McFerrin. Let's get started! Listen up, everybody! This is going to be the happy song! Somebody came and took your bed, but don't worry. No cash, ain't got no style, ain't got no girl to make you smile, but don't worry. can't help the way I feel. Things you do don't seem so real. Tell me what you got in mind, 'cause we're running out of time. Won't you ever set me free? This waiting around is killing. Can't get criadores e criaturas. Esse aí foi o Dirty Loops, uma pegada bem Stevie Wonder, bem parecido. Gravou Rolling in the Deep, da Adele. Antes teve a Miley Cyrus, também conhecida como Hannah Montana. Ela gravou Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Ficou parecida, ficou legal. Teve também o Tom Jones com o italiano Zucchero, bluseiro, She Drives Me Crazy, do Fine Young Cannibals. E abrimos com o Herm's House Band, Don't Worry, Be Happy, do Bobby McFerrin, versão Party, Party Up, lá em cima. Vamos seguir com os brazucas agora, Ira e Barão Vermelho. Um de cada vez. Fazer o que você me faz é exagero e pode até não ser o que você consegue. Ninguém sabe fazer. Parece energia, mas é só distorção. E não sabemos se isso é problema. Atenção, não dê conselhos, não peça permissão. É só você que deve decidir o que fazer pra tentar ser feliz. Parece energia, mas é só distorção. Fazer barulho. like sleep inside all his chamber. But here I am in prison. Till we begin. Well, E criaturas, encerrando o programa de hoje, tivemos a Shakira gravando Back in Black do AC/DC. Eu acho que eu queria estar no show da Shakira quando ela cantasse Back in Black. Deve ter sido uma cena curiosa olhar para a cara dos fãs dela e perguntando: que isso? O que ela tá fazendo? Bacana, Shakira, gostei dessa, hein? Teve Juliano Palma também com Jump do Van Halen. Antes Simple Minds, Whiskey in the Jar do Thin Lizzy. Metallica também já gravou Whiskey in the Jar. Thin Lizzy é uma banda que todo mundo regrava, banda muito boa. Teve também dois brazucas, o Barão e o Ira. Barão cantou Jardins da Babilônia, da Rita Lee, e o Ira cantou o Teorema, da Legião Urbana. Galera, hoje é só, acabou. Então, acabou o programa, mas o ano tá só começando. Domingo agora tem mais, não precisa nem esperar muito que já já tem outro programa. Abraço, gente, até domingo, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.